360, graças. Gol 1649, autorizado, procedimento R9, pistão no zero. Autorizado R9, pistão no zero, gol 1649. Oxenai 621, bom dia, autorizado Lanieri, decola a pista no zero, vento calmo. Números 1-1, decolado aos 4-8, chame o controle, 120, décima 8, meu voo. 208, modo limpo. Salvador, chame 6211. Chame 6211, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Pro de Leda, sessão 360-62, o nono. estabilizou no final da aeronave da 10, voo no 649. Voo no 649, complete procedimento Sami Torre, 118 decimal 95. 18895, voo no 649. Oi, Salvador, bom dia, voo no 649. Voo no 649, bom dia. Autorizado pouso pista na 0, vento calmo. Autorizado pouso da 10, voo no 649. Canal 6225, Sami Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288, 260, obrigado, bom serviço. Igualmente. T49, São Luís 54, direita 121, décima 1. 21, 1, 149. Estacionar 6211, estamos em centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 4204, bom dia, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Sente autorizado Serra Vista 366, desça para o 050, com autorização no 04. Dois salvadores, bom dia, 9934, 0010. 937, bom dia. Autorizado a linha decolar pista na zero, vento variável 1-2 nós. Dito a linha decolada 1-0-9937. Salvador, bom dia, 5003, bom dia, autorizado a linha de manter pista no zero. Linha de manter no zero, 5003. Decolando 19, chame o controle, 120 decimal 8, morro. 1208, confirme. Controle, Salvador, Gol 9937, decolou. Gol 9937, contato radar, suba para o nível 340, após 2000 pés, autorizado por telefone. Muito bem, subindo para o 340 após 2000 pés, o que está acontecendo agora, virando à direita para a posição Elefa. É o gol 9937. Decolada de 22, chame o controle, 120.8, morro. 208, obrigado, bom dia, 5003. E bom dia, azul 5008, 5003 melhor, decolada, não sei escutar. Azul 5003, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado direto Leda. A cruzar 2000 pés, ao cruzar o em prontidão de Leda autorizado, obrigado, 503, subindo para o 320. Gol 2104, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado procedimento R9, pista no 0. Gente, desça para 2500 pés, com 1014, está passado procedimento, chamada estabilizada, gol 2104. Gol 9937, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Ok, trocando o centro Recife, 1288, 260, bom dia, obrigado. Bom dia. Azul 5003, chame centro Recife, ano 2510, alternando 288. 250, 288, obrigado, bom dia, Azul 5003. Bom dia. Controle Salvador, gol 2104, passou Serra Vitor 366, esse ano. 2104, completa final da RNAVE, torre no 895. 895, obrigado. Lomas 485, bom dia, autorizado direto de servidor 366, desça para o nível 050. Voador, bom dia, Gol 2104, Salve A 2372, visual. Gol 2104, bom dia, autorizado pouso, pistola 0, vento variável com 2 nós. Autorizado pouso 910, Gol 2104. Anélio 2223. Bom dia, autorizado Anélio, meu tempo está no zero. Anélio, mantém. Direito 1, 2, 1, 2, 1. Gol 9485, desça para 25006, ajusta no 0 no 4. Autorizado procedimento R9, pistão no 0. 7, could you confirm those on board? Passaria do 2223, decolando aos 36, chama o controle 120.8. Passaria do 2223, bom dia, contato radar, sub sem restrição nível 180, após 2000 pés autorizado direto elefa. Restrições 180 após 2000 direto elefa. Passaredo 2223, preparação para evitar tráfego, curva à direita, proa 315, limite de 5 milhas nesta proa. Confirme, foi para o passaredo 2223? Afirmo, passaredo 2223, vetoração para evitar tráfego, curva direita, proa 320, limite 5 milhas nesta proa. Direita 320, limitado 5 milhas nesta proa, passaredo 2223. Passaredo 2223, a meia dúzia de milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação proa de Elefa, tráfego já esperado. Ciente, reassumindo proa de Elefa, passaredo 2223. 9, autorizado. Alinhada decola pista no zero, vento com 1. Desde alinhada decola da 1 no 0, gol 1759. Alfa Yankee 1-1-7, approve a text. Call me, text way, Papa. Altimeter 71014. A 759, decolada 243, chame o controle, 120, decimal 8, por favor. 208, gol, na 759. Controle em Salvador, gol, na 759, bom dia. Bando 759, bom dia, contato radar, subassaro nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda 360, sem instruções, 759. Voo 9485, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 295, 9485. Then taxiway back, turn right, via Mike. Maintain position, taxiway Lima Eco Ground, 11, decimal 1.